Desse jeito, holocausto. Salve anabolic, tá ligado louco aqui, não vai desistir. Como se fosse praga, tô ligeiro que vários otários por aí quer me ver cair daquele jeito. Beleza, não põe na mesa, trincando com a burguesa, na base japonesa, mostrando minha destreza. Perdeu a sua chance, mano, agora já era. Escreveu nome na areia, o vento leva. Simples e convicto, louco na calada. Cada base montada, uma levada diversificada. Das rimas, os versos, nos versa a verdade. Em cima da base, em alto grau de sonoridade. O orgulho tá no embrulho do bolso. Cachorro louco por um osso, arrisca até o pescoço. A base é gringa e a levada é minha. Holocausto, Big Pitbull de rinha. Segue na linha, onde passa o trem. Cachorro mago atrasalado, por aqui é o que mais tem. Produtores da minha terra me negaram os beats. Me explique, desisti, quem foi que disse? Consideração e o respeito é o que eu ganho por falar minhas loucuras que eu rimo tomando banho. Ideias de louco verdadeiro são poucos. Se é com a mesma moeda, então toma aí o troco. Yo, get your whole platoon straight, flat sprayed back, send the whole ways back, serrate in the motherfucking back, encode in, decrypt, only pussies can play with that shit. I don't fuck with those, don't touch up the whole smoked out, when I cook the onions, yolks out, it's time you know what the flow's about. ITSME, only thing I know how to motherfucking be, realness, anything less left on the streets, peace to all the enemies, all that's left is dead beats in the eyes of the weak, they look ill, one out 16 in my sig to cause a fucking kill, toast a type deadly convection, ledge right inside out, eternal fire burn with perception. As I look back, jungle faded, cried around, jaded. I can tell souls vacant, never know like my day to day shit. Check the mental invest more than a fucking cent now. See clear, some homies stay bitch, cause they got menstrual so bad the shit'll make you lay out. I live, forgive, never made its way down to the thought pools, branching out like stalking 16 fucking jewels. In the ground, center section, shots all that was found. Walk off the fucking ground, real live call. We ain't fucking around like a dog in a pound. Every dog has his motherfucking day. Every which way, nowhere to go, but in my mind to stay. But in my mind to stay. Why not give up? If you come with me and make you happy, what do you say? You're dreaming. Mate, you wanna die? That's far enough. Come close now, thank you. She wants to find me. Hey! Hey! Oh.